dançar só. E nessa levada boa, vou até amanhecer. Pois o bom desse forró é ficar perto de você. Me chama triângulo, vamos cair no forró. Me chama pandeiro, que assim fica melhor. Me chama triângulo, vamos cair no forró. Me chama pandeiro, que assim fica melhor. Quando eu vou pra vaquejada, danço sem querer parar. Vejo a poeira subir, vejo o suor pingar. Em vaquejada e forró, mulher não pode faltar. E depois de tomar todas, eu começo a gritar. Me chama triângulo, vamos cair no forró. Me chama pandeiro, que assim fica melhor. Me chama triângulo, vamos cair no forró. Me chama pandeiro, que assim fica melhor. Triângulo.